que é muito legal. Isso vem pra frente, é bem genial. Embalo como esse, só quem vai curtir. Quem não se machuca quando deixa cair, por isso vem. Embale na nossa, esse balanço tira qualquer um da poça. Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas. Bolei o ano inteiro esse samba pra frente. É gostoso, paga, é um samba decente. Segura essa conversa, segura a jogada. Quem não gosta de samba, não gosta de nada. E a curtição desse samba empolgado é o futebol de um estádio lotado. Uma da pesada que segura a parada. Esse é o famoso 16 toneladas. Vai, para, malandré! Agora eu vou me mandar. Vou refrescar a boca pra poder incrementar. Pois culpa cansada só dá confusão. E onda de pirado deixa a gente na mão. Por isso nem vem, não vai me encontrar. Agora estou na minha, pois estou devagar. Já disse o que queria toda rapaziada. Esse é o famosíssimo. É o 16 toneladas.